Um minuto com este negócio sustentável. Hoje iremos abordar o tema da desigualdade de género. Sabemos que a desigualdade de género é um problema antigo, porém atual. O que é então a desigualdade de género? É um fenómeno social que acontece quando ocorre discriminação ou preconceito com outra pessoa por causa do seu género. Sabias que as tarefas domésticas recaem maioritariamente sobre as mulheres? Esta desigualdade pode causar diversos problemas, como discriminação e desvalorização do trabalho doméstico. Adicionalmente, este é um dos motivos para o qual as mulheres não serem tão produtivas no seu local de trabalho. As consequências refletem-se no ordenado e na progressão da sua carreira. É necessário ter conhecimento das desigualdades. Deixamos-te agora algumas das medidas que podes adotar para pôr fim a estas desigualdades. Por exemplo, contribui na organização da casa, aprende a cozinhar, divide tarefas domésticas e faz as compras semanais. Podes ainda ver o nosso post no Instagram, Facebook e LinkedIn. Deste negócio sustentável.